Desde cedo, desde o berço, quando eu recusei o terço, rotularam-me com preço. É barata, parda, merece fogueira, chibata, boca calada, olho em brasa, arranja os dentes, amola as facas. Silêncio, luz apagada, bicho papão não baba, família, conto de fadas, pesadelo, madrugada, troca a cama, engole a lágrima. Pré-natal no pediatra do meu filho, ele é o vôo pai ou estuprador da mãe e basta. Interrompi e fui julgada meretriz, precoce, culpada, igual nas calçadas, não tem fada do dente, só tem os pente, popopô indigente, a farda mata, a bíblia mata, eu sou sobrevivente, descrente de justiça, injustiça me fez réu, lua de fel, o cair da noite, hora cruel, insônia, medo, desespero, agressor, conheço, geme sobre mim, me amordaça e pede segredo, refém de quem deveria me amar, cuidar, guiar, me fez de gelo, objeto pra gozar, queria ouvir sacanagens ao pé do ouvido, mas só lágrimas saíam e o socorro reprimido. E a maca na minha alma ia ficando mais funda. Não era filha, era vadia, faz oral pra mim, puta. Meu fluido era vômito, agonia, ódio sem diluir. Num beliche, no Ipanema, o inferno é ali. Ninguém por mim, ninguém pra chamar criança. Juliana sem infância, mulher aos 10, amarga mais que a lembrança. Confiança nunca mais, inocência lijais. E como sempre pro perdão, a culpa é de Satanás. Atentado ao pudor, pedofilia, estupro me condenou. Também com ele, no mesmo julgo. 12 anos de cadeia, se escondendo atrás da bíblia, alegando inocência, é tudo culpa da minha filha. Desgraçado no quarto, eu pedi a clemência, sai de cima de mim. Você dizia não ter pena, se sua mãe não me dá, alguém o tem que fazer, e eu escolho você. Você agradeça-me pelo prazer, e quando o sangue desceu, disse não vai engravidar, a criança não vai vingar, melhor você evitar. Se dependesse de mim, eu não tinha essa história, passagem pra curetagem, desenho na psicóloga.